tento matar. Se voltaria no tempo, faria tudo certo. Não brincava com seu amor. Eu juro, não brincava com seu amor.